tá me maltratando. Pois tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Pois hoje eu quero ter você aqui. Vê se não demora, tô te esperando. Meu coração tá com saudade de você. Volta, meu amor, vem me ver. Estou tão cheia de amor que já estou transbordando. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Em tudo só vejo você. Cola no meu corpo e vem reacender esse amor. Meu coração tá com saudades de você. Volta, meu amor, vem me ver. Estou tão cheia de amor que já estou transbordando. Mas não consigo te esquecer. Em tudo só vejo você. Cola no meu corpo, vem reacender. Romeu, a voz que apaixona. Sem medida, sou seu fã número um. E com você sou fã da vida. Romeu, guarde seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo meu olhar. Na pele um arrepio. São meus dedos te tocando pra te encontrar. Sou fã do seu jeito. Sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Seus olhos, sou fã sem medida. Sou seu fã número um. E com você sou fã da vida. Quero convencer seu coração que o meu amor foi feito pra você. Foge de mim. Se os

banda Kimi. Olha, tô aqui te esperando há horas e você só chegou agora. Me fala o que tá vendo, o nosso amor tá morrendo e você nem aí. Olha que mentira vai inventar agora. Tá machucando quem te adora. Tô deixando você ver, eu cansei de sofrer. E se der por satisfeito, vou cobrar os meus direitos. Quero a metade de tudo. Reze pra eu não leva tudo. Reze pra eu não leva tudo. Que adultério é o seu crime. Pode pegar o pistão e ver se me esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. Que adultério é o seu crime. Pode pegar o pistão e ver se me esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. Banda Kimi. Olha, tô aqui te esperando há horas e você só chegou agora. Me fala o que tá vendo, o nosso amor tá morrendo e você nem aí. Olha que mentira vai inventar agora. Tá machucando quem te adora. Tô deixando você ver, eu cansei de sofrer. E se der por satisfeito, vou cobrar os meus direitos. Quero a metade de tudo. Reze pra eu não leva tudo. Reze pra eu não leva tudo. Que adultério é o seu crime. Pode pegar o pistão e ver se me esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. Que adultério é o seu crime. Pode pegar o pistão e ver se me esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. É o Búfalo chegando e dominando. Posso acreditar que tudo acabou. E o fim do nosso amor, meu bem. Os nossos momentos de paixão tá no meu coração. Como vou esquecer o que vive com você? Assim, sozinho, como ficar, meu bem, sem ter você aqui? Não, não diga adeus. Não, não vá embora, por favor. Não, me deixe assim. Sozinho, como ficar, meu bem, sem ter você aqui? Não, não diga adeus. Banda Mega Pop Show. Nossos momentos de paixão tá no meu coração.